1161, Lito, Sierra Bravo, Golf Romeo. Heading flat by roof, flight level 360. Runway 10, first turn to your right, then departure after Leda, Mojave transition. Squawk 5032, control 120.8. Bravo, Alpha 083, call identification, bound for arrival, 10-4-7, detachment 7-0-1-6. Clear to push back and start search and possible to text. Request have 152 aboard. 152 for Galeon. In the POV 152. One, just the POV again, 152. Alright. Okay, so text via April 1, Ninja holding point 1010, call 118, decimal 95, and the KNH 1016. Just via text via April 1, India holding point 1010, call Salvador Tower 118, decimal 95, KNH 106, go 1161. Good morning, go 1161, all this point for runway 10 ready. One 161, clear to line up and take off runway 10. The wind is 240 degrees, 0 knots. Clear line up and take off runway 10, go 1161. Turn 3601, clear to push, position 1-1, report to taxi. Clear to push and start up, report to taxi. Go 1161, airborne at 32, call Departure Control 120.8. Call the Departure Control 120.8, go 1161, bye. Go departure control, good morning, go 1161, passing 1700 feet. Go 1161, make a contact in departure, 1161360 via bio departure. 360 via departure, go 1161. That's it, fly heading Lida intersection, go 1161. Fly heading Lida intersection, go 1161. Alpha 083, send it to 2000 feet, it means 7016, period, final approach, IRS X-ray, runway 10, come start from a flight course. We are 2001, runway 10, roger you. That's it. 161, passing fly level 170. Roger, call now, Santa Rosa, 125.1, if you're able, 133.95. Understood, 125.1, could you confirm the secondary? 133.95. Roger, 133.95, go 1161, have a nice time. Delta 03 passing Bruno now, the session complete approval, 20 contact now tower 118.95. Complete approach on 118.95. Adios, Europa 03. Tower, good morning, Europa 083, 9 miles final, runway 10. Approach Europa 083, no answer on 118.95. Standby. Three try again, and on frequency 118.95, it's enabled 121.1. Say again the first frequency, 118.95? 118.95, the second is 121.1. Okay. 083. Europa 083, traffic inside towards Landro Noima, zero the wind is 040 degrees, 03 knots, and if possible, please leave the runway before the taxiway go if you have a traffic releasing an engine test. Okay, we'll try to vacate before golf, and you have to land runway 10, Europa 083. And the autonomy. Endurance, 3 hours and 55 minutes, of the Galeon, Dupont Board, 142, ready for text. If you close the text, the April 1 Ninja, hold the port runway 10, call tower 118.95, KNH 1016. Clear via April 1 and pass to India, contact tower 118.95, 361. 083 on the ground at 44, leave by your arrival, and the count ground. 121 decimal 1, good evening. Good day. 121 decimal 1, Europa 083. Europa 083, you're cleared to taxi Alpha after Juliet and April 1. The gate is 11. Alpha Juliet approach 111, Europa 083, thank you. Good morning, 3601 is holding point. 3601, clear to line up and take off. Runway 0, the wind is 140 degrees, 04 knots. Clear to line up and take off. Runway 10, 360. Tem um vídeo no YouTube, gravado por uma empresa que faz chiclete, mostrando que o chiclete dela consegue transformar água em gelo. É só você jogar o chiclete dentro da água e a água se transforma em gelo. Se você quiser clicar e assistir o vídeo, é só apertar aqui. Bom, eu tentei comprar esse chiclete para fazer a experiência, não achei o chiclete, mas arrumei essa chave de fenda aqui. Essa chave de fenda é uma chave de fenda mágica que pode transformar essa água em gelo. Ela vai fazer o trio do filtro? A água que ela se transforma. Quer ver? Ela vai fazer o trio, please, follow the following card. Se você assistiu o vídeo do chiclete, você vai ver que aconteceu exatamente a mesma coisa. E qual é o segredo disso? O segredo é que a substância que estava aqui dentro... Aqui você vai aprender a sobreviver em um mundo cruel. Se você quer vencer os seus inimigos, mas... 3601, airborne at 49, call departure control 120, decimal 8. Roger, good day, 7360. Departure, good morning, 7301, passing 2000, dial in the departure. 3601, Noruega contact and departure, coming in flight level 360 via dial departure. Climb direct flight level 360 on departure, down 3601. 3601, fly heading lead intersection. Clear the down 360. Gente, está autorizado. Reporta a término do reboque no pote 3. Alpha X-ray, X-ray. Go ahead. Any chance to find that at much of a position? Still left. Direct full bag, it's 3601, thank you. 3601, Coronel 6 Center. Stand by, maintain this fax. This frequency, 3601, stand by. Roger, stand by. Coming in street, flight level 320. And contact now, six center, 125.1, if enable 13395. Brush contact now, 1251, and back up 13395, flight 06, flight level 320, and 360, 1-7. Queria que vira o Brasil. Foi entendido, parte 3 para parte 1, posição 02, isso é isso? Positivo, parte 3 para parte 1, posição 02. Se a gente está presente, fica atento somente ao tráfego que eles do teste de motor está ingressando no momento via aquilo para parte 3. Após visual com o mesmo e a mesma gente livrando a retaguarda, autorizado o início do reporte, reporta na saída do parte 3 para ingresso do parte 1. Ok, após ingresso. Bom dia! senhor, confirma apenas o guia de destino. Autorizado, ingresso Pátio 1-02, recorda término. Salvador, bom dia, Golfo 229, em deformação Delta, estamos no 10, quando possível, quanto é a São Paulo com o S? Golfo 229, chama só a linha 21, decimal 1, trecote. 21, graças. Direto, confere, convênios autorizados, nível 360, decola da pista no zero com curva direita na subida da El, mesa Motivo. Motivo intercepta pêndulo 16, corrigindo 10, após Kubavi e pêndulo 16 e conforme rota do plano. Aciona 5050, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 360 para São Paulo, decola 10, curva direita, pega Jael, liga Motiva, após Motiva, intercepta pêndulo 10, curvado, pêndulo 16, com a roda de 12 gols. Aciona 5050, controle 208, gol 229. Pelo 269, correto, chama pronto para o estacionamento. Tomara pronto, 229. Ciente do término, frequência livre, Alfa Yankee Victor, bom dia.